Santa Teresa d'Ávila era uma mulher de uma personalidade forte. Foi diretora espiritual e tinha até correspondência com o próprio rei Felipe II da Espanha. Mulher prática. Ocupava-se de mínimas coisas do convento, mas também não descuidava da parte econômica, pois dizia: Teresa sem a graça de Deus é pobre mulher, com a graça de Deus uma força. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Eu vou ler de novo. Frase de Santa Teresa. Acho que essa eu não tinha escutado ainda, né? Gostei, já gostava de Santa Teresa, agora gostei mais ainda. Teresa sem a graça de Deus, uma pobre mulher. Teresa com a graça de Deus, uma força. Teresa com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Mas foi ela que disse: nada te perturbes, nada te amedrontes, só Deus basta, só Ele, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Santa Teresa foi uma mulher que buscou Deus acima de tudo. Sempre foi uma mulher decidida naquilo que queria: levar Deus aos corações dos homens. Mas mesmo com toda essa vida, esse gênio, uma mulher que era delicada nas coisas de Deus. Santa Teresa, rogai por nós. Faça-nos entender que só Deus basta. Só Deus basta. Tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem. Senhor Deus, Jesus misericordioso, abençoai os professores, abençoai no exercício da sua vocação e profissão, abençoe as escolas, a água e todos os objetos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, Farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil.